identificação. BY 203, 1050 kHz. Onda média. BYF 641, 4935 kHz. Onda tropical, 60 metros. Vitória, Espírito Santo, Brasil. 8-3. Deus é amor, tem em sua casa canções que falam e edificam a sua vida. A voz da libertação, uma voz falando no fundo da alma. Esse é o programa Voz da Libertação, na comunicação do seu irmão em Cristo, Diácono Edson Pitangui. Este programa é um órgão oficial da nossa Igreja Pentecostal Deus é Amor, sede setorial de Vitória do Espírito Santo, está nessa localidade, Avenida Santo Antônio, número 366, volta de Carapuíra, responsabilidade estadual, está a cargo do pastor Odair Gomes. Direção geral, nossa irmã Ereni Miranda. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. A ciência é melhor do que o sacrifício.